Deixa eu contar uma historinha antes, posso? Fala aí, cara. Eu tava até comentando com o Freud há muito tempo atrás, eu conversava com o senhor Cadu Simões, atrás, muito tempo atrás mesmo, tipo, quase uns 10 anos atrás. E através do que ele escrevia pro Med, né, Cadu? Sim, tudo fazendo tempo. E eu conversava com o Cadu, via isso aqui e tal, pô, batia mó papo com ele. Sempre falando do Homem Grilo, não sei o quê, mandava uns desenhos toscos que eu fazia na época e tal. Até que surgiu um dia uma oportunidade de eu ir pra um evento em São Paulo, né? O Cadu ia estar com o stand lá do Homem Grilo. Aí eu tava lá passeando e tal, olhei assim, o stand do Homem Grilo. Pô, que da hora. Eu acho que aquele ali é o Cadu. Aí cheguei lá, tal, comprei a revistinha do Homem Grilo. Você que é o Cadu? É, sou eu mesmo, tal. Pô, que bacana, cara. Prazer, não sei o quê. Eu sou o cara que conversa com você, não sei o quê e tal. Tentando fazer ali um intercâmbio, né? O cara virou assim pra mim. Pô, é mesmo? Pô, que bacana, legal, cara. Virou as costas e continuou conversando. Você deixou um pequeno fã na Eu pista, Cadu. lembro que na época eu conversava com o cara por isso aqui. Eu tentava até arrumar uma prima minha pra ele. Falava, pô, velho, quando você pegar. Caramba, o cara era tanto teu fã que oferecia até favores sexuais na família e tu não deu atenção, cara. Sacanagem, Porra, não tô ligado disso. Eu venho aqui por meio deste, como é que minha presença só pra esculachar o Cadu hoje. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Kaiten, Wahreva! Fala galera, tá começando mais um podcast Wahreva, esse blog que mais cresce segundo a pesquisa do Datafoda-se. Hoje na mesa nós temos a presença dele que fala a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, mesmo que isso doa muito pra ele, o senhor Rafael Rodrigues. Opa, tamo aí. Ele que aparece toda sexta-feira lá pelo blog, o senhor Zenon. Quase toda, né? É nóis, galera. O cara que comanda os nossos chinesinhos e futuro diretor de longas metragens, o senhor Marcelo Soares. Opa, tô aí. E os chinesinhos aí, vocês viram lá no videozinho do Simpsons como eles trabalham. Nossos são os iguaizinhos. Nosso de plantão e mentor, o Areviano, o senhor Freud. Opa, vamos aí. Mas conta 2-0 por enquanto. Vamos lá. Ah, cala a boca. Eu, Vini, vou ser o Rostnes de hoje, né? Que o Freud perdeu no palitinho de novo. E o nosso convidado especial de hoje, a casa tá lotada. Ele vem diretamente de Osasco City, que é a cidade do Homem Grilo, roteirista Cadu Simões. Opa, tudo bom? Vamos falar aí um pouco do Cadu, né, Cadu? Se apresenta um pouco aí, fala do seu trabalho, o que você fez. Bem, então, sou Cadu Simões, sou historiador por formação. Faz 10 anos que tô trabalhando com quadrinhos, né? Minha primeira tira publicada foi em 2000. E fala um pouco do início do coletivo lá do Quarto Mundo, que... Era uma ideia que eu tinha já desde 2005, que era... E como fanzine, né, eu comecei a frequentar muito eventos, assim, né, de quadrinhos, de anime também, que havia espaço para fanzines, né? E comecei a ver que tinha... Problemas assim eram comuns, né? Os fanzines, que é basicamente distribuição e espaço para divulgação, né? Então, eu comecei a ver que em outros países começaram a ter coletivos de quadrinistas, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na França, aqui na Argentina mesmo, né? E aí eu pensei, pô, podíamos fazer alguma coisa igual aqui no Brasil e, tipo, em 2007. Finalmente aconteceu de eu conseguir reunir uma galera, uns 10 caras somente, e a gente inaugurou o Quarto Mundo, que depois foi crescendo, né? Chegou a ter quase 100 integrantes depois. Você acha assim que depois desse boom aí que teve o Quarto Mundo, né? Esse negócio de coletivo aqui no Brasil, é que eu lembro que no primeiro ano de existência de vocês aí, vocês já saíram recebendo prêmios, o HQ Mix e tal, né? Você como roteirista revelação. Você acha que a situação assim dos quadrinhos nacionais eles melhoraram? Assim, mas na sua opinião, o que melhorou, piorou? Depois disso? Pegando uma opinião do Paulo Ramos, na época, ainda pensando no Quarto Mundo, ele aponta três fatores, né, para o mercado de quadrinhos brasileiro ter aquecido de uma forma muito grande, assim, em questão de 2 anos, né? Um foi o surgimento de várias pessoas publicando de forma independente, quer dizer, antes você tinha casos isolados e aí de repente você começou a ter um monte de gente que começou a apostar nisso, né? A outra foi os incentivos do governo, né? Compra de material, né? Que começou, as editoras começaram a focar nisso, né? E por último, né? As próprias editoras começaram a investir por conta própria em quadrinhos nacional, que até então você, talvez desde a década de 90 você não tinha isso, né? E começou, voltou, as editoras estão apostando de novo. tem uma tese aí defendida por muitos, assim, que a HQ nacional ela não vende porque é ruim e pronto, né? Tem gente que fala que é por causa de desenho e tal, que é muito americanizado, e a maioria diz que é culpa de roteiristas, que a gente não tem roteiristas bons e tal. A gente tem exemplo aí de roteirista, que é o André Diniz, por exemplo, que é um puta um roteirista, né, cara? Produz muito por ano. Assim, fora o meio dos quadrinhos, assim, eu não acho que ele seja tão reconhecido, né? Aí, por outro lado, a gente vê aí um monte de desenhistas brasileiros se dando bem lá na gringa, desenhando justamente super-heróis e tal. O problema mesmo é não ter esse mercado característico aqui no Brasil? Eu acho que os caras bons, assim, aqui do Brasil, como desenhistas principalmente, eles se dão bem no mercado lá fora porque simplesmente os caras dão valor pra esse tipo de profissional. O cara, ele não vai se submeter a tentar, sei lá, implorar por uma vaga numa editora ali, sendo que ele pode trabalhar numa DC, numa Marvel, vão pagar milhares de dólares pros caras, entendeu? Nesse sentido, lá fora, acaba tendo muito mais base pro profissional desse ramo. E por outro lado, não é que não faz sucesso aqui dentro porque os desenhistas são ruins, os roteiristas são ruins, mas eu acho que, pelo que eu conheço de histórias nacionais, os roteiros são muito limitados, cara. É aquela coisa tipo, a história na favela ou aquela história no Nordeste, não que não tenha histórias boas com esses temas, né? Mas acaba ficando muito centrado naquilo, sendo que, se for pra fazer uma história usando como base o Brasil, se tem uma variedade enorme de temas que você pode usar pra fazer isso aí. E também a americanização, exatamente, muito obrigado, dos personagens. Então é um cara que mora na favela, mas ele usa um colã e uma capa e, tipo, essas coisas que descaracterizam não servem como uma referência brasileira de super-herói, entendeu? O quadrinho nacional tem, obviamente, uma quantidade de desenhistas já consagrados ou reconhecidos, justamente porque o desenho ele te abre outros mercados, né? Roteirista especificamente de HQ, ele depende de você ter uma produção de HQ acontecendo para o cara poder se desenvolver. Já desenho, tudo bem, uma série de questões específicas, mas o cara encontra outros meios de trabalho. Muitas vezes o cara faz um quadrinho em paralelo, foi o próprio caso do Daniel Beirute, né? E de muitos outros, do pessoal que tem trabalho lá fora e tal. Então você tem uma quantidade de desenhistas com capacidade muito maior do que de roteirista, porque falta um pouco de espaço, né? Mas eu acho que aos poucos isso tá mudando, cara. Vejo os quadrinhos nacionais hoje começando a alcançar um tipo de produção mais próxima do que é o quadrinho europeu, no sentido de ter algumas editoras investindo em trabalhos autorais, e você tá começando a ter uma regularidade disso daí. Eu concordo com o Freud, concordo com o Z. Mas eu vou voltar a frisar uma coisa que eu comentei até naquele podcast que a gente fez com o Danilo, é aqueles dois. Eu acho que são vários motivos, na verdade, mas eu acho que o principal, cara, é que até uns 10 anos atrás, em termos de qualidade, realmente os quadrinhos brasileiros eram muito ruins. E quando eu digo muito ruim, era tipo muito ruim mesmo. Só porque, por exemplo, nós fizemos o podcast com o Danilo, nós estamos fazendo com o Cadu, já falamos do André Diniz, não é porque a gente está falando bem desses caras, é que a gente está desdenhando os antigos, mas é que realmente não existia uma produção de qualidade. Quando eu digo de qualidade, é assim, a história não precisa ser um Watchmen, mas ela tem que ser feita por um profissional do storytelling, de saber contar uma história. Por mais que ela seja simples, pode ser a história do cara que se levantou e passou o dia inteiro com dor de barriga, mas não importa, a história tem que ser bem contada. E eu acho que isso era uma coisa que faltava antes. Eu acho que agora tá mudando por causa disso, por causa que agora nós temos quadrinistas que estão começando a fazer boas histórias e entendem essa arte do storytelling de quadrinhos. Não simplesmente pegar uma história que eles pensaram por um curta-metragem e adaptar para um quadrinho, ou para um livro, para um conto e adaptar para um quadrinho. É o pessoal pensando na história em quadrinhos desde o início. Uma das coisas que está mudando. Eu também acho isso aí, cara, o que você tinha comentado do Danilo aí. Tem algumas coisas assim, que a gente vai até falar mais agora pra frente. A gente separar aí os quadrinhos nacionais bons e ruins, né? Que a gente tem bastante coisa ruim também. Mas no caso do Danilo aí, ele percorreu um caminho engraçado, cara, que acontece até inclusive na música, né? Ele teve que publicar primeiro lá fora pra depois ser reconhecido aqui dentro. Ele diz que não. Né, mas assim, o Zine dele já estava no número 8 aqui no Brasil. E aí depois que ele publicou lá pela Pop Gun lá, que seria o número, acho que 7, né? ou 8, 6, né? Ele tinha lançado aí, ele falou que não, isso não influenciou. Parece que o cara precisa ser reconhecido, tipo assim, o pessoal da Quanta sempre publica algumas coisas também. Eu não tô falando que é ruim o material, que não devia ser publicado, mas eu acho que tá dando certo o quadrinho brasileiro, o nacional, mas eu acho que ainda existem casos, assim, que você tem que fazer um pouco o seu nome, assim, na internet ou na gringa, assim, pra depois... Eu acho assim, quando o Danilo fala aquilo, eu acho que é mais porque, por exemplo, Bando de Dois, que saiu agora há pouco tempo, que eu li, que, cara, achei muito bom o trabalho dele ali. Era um trabalho que já estava, vamos dizer assim, acordado com o pessoal da Zarabatana, não sei se, mas acredito que, pelo que ele fala, posso estar enganado, antes mesmo dele conseguir publicar o Necronauta aqui, né? Já sim, tinha sim. Esse projeto em andamento. Então, por exemplo, ele já tinha um caminho a trilhar, independente do fato da Pop Gun ter ajudado ele ou não. Né? Ajudado ou não, não. Com certeza ajudou muito. Mas é claro que isso aí incentivou e tal, o cara ser reconhecido e tal. Agora, uma coisa que eu queria até comentar com o saber do Cadu é o seguinte, que lá no início lá do Quarto Mundo, começou meio como um coletivo, né, do pessoal ajudando a se divulgar junto e tal, me corrija aí se eu tô errado, mas tinha os pilares lá do Quarto Mundo, e um deles falava justamente sobre essa questão da qualidade, né? Quanto mais você produzir, você vai ter, de repente, vários aos poucos, e você vai ter coisas melhores surgindo, né? De lá pra cá, já teve uma melhoria, né? Eu queria saber do Cadu o que ele acha disso daí. O que falta, na minha opinião, pra ter um mercado de quadrinhos nacional é justamente volume de produção, né? Em 2008, nós tivemos cerca de 10 lançamentos nacionais por mês, né? O ano passado, isso já dobrou para 20 lançamentos nacionais. Só que, enquanto a gente está lançando 20 títulos por mês, lá nos Estados Unidos eles lançam 10 mil títulos. Uhum. Olha a diferença. E a gente só pega só a nata da nata do que chega lá, entendeu? A gente não conhece esses 10 mil títulos que são lançados lá todo mês. Se você pegar a lista de lançamentos, isso só dá, que é distribuído pela Diamond, né? E sem falar os que são distribuídos por fora, né? O que você aproveita dali? É 10%, é o que chega pra nós, entendeu? Então, se a gente tem 20 lançamentos, se a gente tem 10 lançamentos, por exemplo, só 10% é bom, então quer dizer que só um é bom desses 10, a lei de estúdio, entendeu? Então a gente precisa chegar nesses 10 mil lançamentos por mês pra ter cerca de 1000 lançamentos bons. Se bem que esse negócio de 10%, não sei não, cara. Ultimamente o material da Panini tá... Meu Deus do céu, cara. Eu tô correndo das bancas. A última coisa que eu comprei foi o Scott Pilgrim. Parei pra dar uma olhada nas revistas da Panini. Pelo amor de Deus, cara. Não sei o que comprar mais. Não tá dando, cara. Eu tô comprando Vértigo agora. Então, eu pensei em comprar uma revista do Lanterna Verde que tinha lá. Eu acho que tinha 5 páginas. Custava... R$2 o negócio. Mas aí a questão é que os quadrinhos super-heróis estão estagnados, né? Mas se você fugir disso, você vai ver que a produção de quadrinhos, até a produção de quadrinhos aqui no time latino-americano, ela é excelente. Essa questão dos quadrinhos nacionais, como a gente já falou lá em dois podcasts com o Danilo, que a gente já fala no blog também, a gente fala muito, pra mim, o que tá saindo de coisa boa hoje não é só pela questão das editoras ou pessoas olharem pro quadrinho nacional. É um processo de tempos, né? Porque eu imagino assim, nos anos 90, tinha muito a Image, né? Toda essa cultura de super-heróis super fortes e tal, então influenciava muito no pensamento de quem estava produzindo na época. As pessoas que estão produzindo hoje, muitos daqueles, naquela época, foram influenciados exatamente pelas leituras de Vértigo dos anos 80, de quadrinhos europeus que se tinham, né? Assim, pelo menos a minha visão que eu tenho, de quadrinhos europeus que chegavam aqui ao Brasil, de um metal pesado, de uma revista animal dos anos 80, por exemplo, que muitas dessas pessoas que hoje em dia estão produzindo quadrinhos, que estão conseguindo fazer coisas diferentes dos quadrinhos, acho que era muito essa influência, né? Foi esse processo de você ter um conhecimento diferente de outros tipos de quadrinhos e aí querer fazer uma coisa diferente e também de ser proativo, né? Que é fundamental para quem trabalha com comunicação, que quadrinhos também é comunicação, né? Trabalha com arte, com tudo, é você ser proativo. É você querer também ir atrás. Como, por exemplo, o pessoal do Quarto Mundo mesmo, eles foram proativos. Eles não ficaram só esperando que uma editora chegasse para eles e convidasse eles para fazer algo e tal. Eles resolveram fazer o seu coletivo, resolveram seguir só por conta própria para depois, a partir do sucesso que tivessem dessa empreitada, começar a se colocar em outras coisas. Pelo fato de não ter um mercado nacional, eu acho que os caras do coletivo do Quarto Mundo fez, de vários outros, né, cara? Tem o Café Espacial, né? É Espacial. Que faz isso também e tal. Tem vários outros sites que publicam pela internet, a gente vai falar sobre isso também. Eu acho que você tem que dar um chute na porta, né, cara? Você tem que insistir. Tá dando certo aí pra algumas pessoas do Quarto Mundo, eles estão tendo reconhecimento. O HQ Mix agora que rolou, teve algumas premiações de pessoal que é do coletivo e tal. Mas é a influência do mercado, né, cara? Você tem que fazer o mercado, né? Então, hoje em dia, ninguém mais tem desculpa pra não publicar, né? Publicar hoje é muito fácil, é muito barato. Seja na internet, seja impresso, você consegue publicar com um custo muito baixo. Hoje em dia dá pra você imprimir sua revista em casa. Você compra uma impressora de 500 cores, você consegue fazer sua revista em casa. Há 20 anos atrás isso era impensável. A grande questão hoje justamente é como viver, né, de quadrinhos, né? Porque publicar, dá pra publicar. O problema é continuar publicando. Existe uma diferença entre tu conseguir publicar, que isso é uma questão que eu vejo como a satisfação pessoal do autor, porque eu imagino que o autor mesmo, o cara que quer fazer porque gosta da coisa, o que ele quer é ver o trabalho dele exposto para apreciação das pessoas, porque as pessoas digam que gostaram ou não. E existe essa diferença entre o publicar como satisfação pessoal e o publicar como produto, como alguma coisa que possa vir a ser rentável, né? Que nem o Vini comentou e a gente já falou em outros podcasts sobre essa questão de claro, não tem um mercado de quadrinho e tal. Também é importante isso, né? Tipo, é muito fácil fazer quadrinho, mas ao mesmo tempo... Não, fácil não é, cara. Não, eu digo, é muito fácil... Tu publicar, tu, por exemplo, imprimir em casa, que seja, e distribuir por aí, que eu acho que é um começo, ou então tu divulgar na internet e tal, é mais difícil tu ver a tua arte, vamos dizer assim, que seja o roteiro, o desenho, ou a própria história em quadrinho pronta, como uma coisa rentável, como um produto que vai ser vendido. Não que isso tenha que diminuir ou enfim, influenciar em ser o melhor ou pior a história. Quadrinistas brasileiros, muitos deles não veem a sua produção como um produto, né? E isso é uma coisa que os americanos veem, né? Então, isso é até que eu ia falar isso aí também, para você produzir o quadrinho nacional hoje é muito complicado, cara. Eu, por exemplo, eu sou o cara que faz, às vezes, né, não sempre, mas eu faço o roteiro, os desenhos, eu pinto, eu ponho as letras, eu tenho que mandar imprimir, eu tenho que vender. Chega no final do ano, você tá cansado, cara. Você não aguenta, cara, de uhum. fazer tudo isso aí. Até queria perguntar pro Cadu, assim, o que ele acha disso que o Rafael falou, mas também, assim, perguntar, se você publicar um material por conta e você pegar um material que é publicado por uma editora, ele vai vender muito mais, você vai ficar muito mais, vamos dizer assim, na mídia, do que um produto que você mesmo produz, né? É porque tem um aval de um editor, de uma venda, de uma grande editora por trás, ou até uma pequena editora. Você não acha que tá assim, na hora de criar um editor independente também, uma pessoa que faça esse meio de campo? É, nos Estados Unidos você já tem isso já, né? Você tem as chamadas editoras de um homem só. Praticamente são como quadrinhos independentes, só que eles têm uma empresa aberta. Ele não tem a estrutura de editora, né? Quando ele precisa, ele contrata todo mundo freelancer. Então ele precisa de um revisor, ele contrata freelancer. Ele precisa de um cara para diagramar, ele contrata freelancer. Então isso acontece muito lá fora, né? Aqui no Brasil eu ainda não vejo isso acontecer tanto, né? Mas eu acho que é... É, porque envolve dinheiro, né, cara? Você não consegue nem para se sustentar, imagina para pagar alguém, né, para fazer. Então, mas é esse tipo de esquema, você não tem uma... Você monta uma editora e você não tem nem mesmo uma sede física, é tudo virtual, né? Inclusive as pessoas que você vai contratando, é mais barato do que você montar uma editora com assim, sede física e tal. É, acho que a longo prazo vai ser o caminho. Tá? Eu já vejo muito quadrinista independente já abrindo sua própria editora para poder se autopublicar tudo legalmente, certinho, com nota fiscal, para poder distribuir nas livrarias e tudo mais. Cada vez mais vai ser necessário para o autor não só saber produzir a obra, mas, como o Rafael comentou, saber vender a obra, entendeu? Uhum. Acho que a habilidade tão importante quanto você criar a obra é você saber vendê-la, você saber lidar com os seus... Fazer o marketing do produto, né? Isso. Mas aí que tá, aí eu volto a questão, né? O cara que trabalha, na opinião de você, né, de Cadu também, que já... Cadu e o Vini, né, que são mais da área. É, o cara que trabalha com quadrinhos aqui no Brasil, ele tem a capacidade de fazer isso por conta própria, pra você ter nenhum conhecimento da área, porque vender um produto é marketing, né? Não é só você saber da ideia, como não... Até quem trabalha em feira sabe alguma coisa, de ter uma noção do que tá fazendo. Quem trabalha hoje em dia com quadrinhos tem essa capacidade? Bem, eu não sei dizer isso todo mundo, mas assim, eu mesmo fui aprendendo aos poucos, né? Você indo em eventos, sabendo como que o seu produto se vende na prateleira, isso é importante. Por exemplo, como a pessoa olha para o seu produto, né? O que, que destaca, que capa funciona, que capa não funciona, qual que é a melhor impressão, que é mais barato, entendeu? Tudo isso vai aprendendo aos poucos, né? Falta um pouco isso para os quadrinistas, sair à rua, poder aprender esse tipo de coisa, saber como vender, né? Como expor, como distribuir e tudo mais, né? Tudo faz parte da cadeia de produção. Ô, Cadu, e como é que foi para tu esse processo de aprendizado? Ainda está sendo, né? Tipo, somente nessa parte da parte final, quando você tá com seu quadrinho no stand, no evento, ou na prateleira de uma loja, de uma banca, né? Pra saber o que melhor funciona, essa parte eu ainda tô aprendendo muito, né? Porque antes, quando eu criava meu quadrinho, eu não criava pensando nisso, né? Uhum. E hoje, por exemplo, eu crio pensando nisso. Eu crio pensando, por exemplo, que capa vai chamar mais atenção no meio de um monte de outras revistas, entendeu? Esse tipo de coisa eu não passava pela minha cabeça agora. E hoje em dia passa, né? Então, quer dizer, mas só começou a passar principalmente porque eu comecei a sair para vender na rua, né? Quando tivesse esse aprendizado, que, por exemplo, eu vejo muitos editores que nunca se preocuparam em saber como os seus quadrinhos se vendem, entendeu? Uhum. E essa é uma preocupação que eu, como quadrinista, já tenho, que na verdade deveria ser preocupação de quadrinista, deveria ser preocupação dos editores, né? Mas acabou eu assumindo essa função que seria do editor. Acho assim, eu, como consumidor, eu acho que dá uma credibilidade maior quando vende uma editora, porque significa que alguém quis investir naquilo lá, né? Passou por uma revisão, passou por pessoas que quiseram botar crédito naquela história do cara. Já quando é totalmente dependente, o cara, tipo, pô, minha história é boa, vou botar pra vender e dá mais credibilidade por causa da editora. Mas eu acho que os quadrinistas, assim, os quadrinistas já profissionais, mas o pessoal que tá começando, tá, o público brasileiro, ele não tá preparado pra levar um não. O cara, ele leva muito pro lado pessoal, assim. Isso é verdade. Eu trabalhei um pouco nesse ramo, eu sei o quão sacal é você arte finalizar a sua história e ficar passando a borrachinha pra pagar as partes com lápis. Depois você leva papelaria, pede um xerox reduzido, tudo bonitinho, e aí chega um filho da puta, olha a sua história e fala, tá uma bosta isso aqui, cara, eu não pago um real nessa merda, não sei o quê. Você fica meio ressentido por causa disso, né, do seu trabalho, é uma coisa meio emocional. Mas falando desse jeito também... Cara, mas isso é questão de aprendizado também, e a questão também de você sair da sua toca e ir pra rua, entendeu? Se o quadrinista fica só na toca, realmente ele não fica preparado pra receber esse tipo de opinião. Não, exatamente, mas eu vi muitos caras que tinham essa mentalidade, tinham esse sentimentalismo, que eles pararam de publicar as ideias por causa disso, por causa da pouca receptividade que teve numa primeira chance, entendeu? Ah, mas também é porque o cara também tem que insistir, né, pô? O cara vai ficar só... O cara desiste na primeira dificuldade também, fica complicado, né? Exatamente, mas não, pior que não é o cara, são os caras, que eu já vi muita gente acontecer isso, entendeu? Mas aí, eu acho que aí é um pouco de seleção natural, Zé. O cara que para, eu tô falando o cara, são muitos, tá? O cara que num lance desse, ele já abre mão, cara, aquilo ali não é o lance dele, cara. Qualquer coisa que você vai trabalhar, se você vai esperando que só vão dar amém pra você, cara, tá no lugar errado, bicho. Tu não vai evoluir. O cara pode não ter aquele espírito empreendedor e achar que nunca vai dar certo, entendeu? E parar por ali, não... Eu acho que isso é relativo. Pelo menos pra mim, que gosto de quadrinhos, é claro que é diferente quando a gente está pensando de repente num público maior. Pra mim, que gosto de quadrinhos, tá numa editora ou não, não é determinante. Eu já vi várias coisas que me interessaram e que a distribuição, na verdade, foi um empecilho maior do que tá numa editora ou não. Eu vi há muito tempo atrás numa matéria, acho que no Universo HQ, falando sobre um quadrinho nacional chamado Encantarias, que é sobre índios lá e tal. Pô, eu falei, cara, esse quadrinho parece ser foda. Como eu compro? Não sei. Tu vai no site, procura, tem como frete? Não tem. Porra, hoje em dia eu já vi que tem alguns lugares que vende. Até hoje não tem interesse de comprar. O Necronauta. Pô, eu vi em matérias na internet, cara, quando ainda era fanzinho. Como que eu compro? Porra! Tem que mover meio mundo. E outra coisa que eu acho que o Marcelo falou do ponto, que o Cadu complementou, é a questão do cara saber vender. Pô, às vezes o cara não tem que ter o tino comercial, saber o marketing. Então o cara, de repente, precisa de um apoio, de uma ajuda, de alguma forma. Infelizmente, no Brasil, o cara acaba tendo que se desdobrar. Mas o que eu acho que precisa também ter, alguns autores têm isso, o cara tem que também saber pensar no que ele quer fazer e no que tem público para isso. Se o cara pensa em fazer uma história que, porra, não acrescenta nada, que é mais do mesmo, ou que não tem nicho nenhum de gente que vai se interessar por aquilo dali, o cara vai ficar publicando no quarto dele, cara. O cara também tem que pensar no momento da criação que ele tá acrescentando alguma coisa, que ele vai ter algum diferencial. E se ele vai fazer mais do mesmo, cara, faça o mais do mesmo foda pra caralho, senão não vai sair, cara. É, o que eu falo também é que, assim, tem muita gente que... Um defeito dos quadrinistas no Brasil, não tô falando todos, tá? Mas é que as pessoas não leem, cara. A gente vê aí os americanos, quando eles fazem um roteiro, fazem uma história, os caras têm embasamento científico, eles vão atrás das coisas, entendeu? Não tem preguiça, cara. Os caras vão estudar, ler física quântica pra falar sobre física quântica nos quadrinhos que ele vai fazer, entendeu? É, dos Stan Lee, né? É, não, é. Não, tem suas exceções. Stan Lee é um velho pirata. Cara. Cadu aí, ele é professor, né, Cadu, de história, uma coisa assim, não é? É, hoje em dia não dou mais aula, né? Hoje em dia eu só trabalho com roteiro, não só de quadrinhos, mas... Então, mas pra fazer, por exemplo, Nova Ela de lá, né? É, você precisou ter um conhecimento sobre aquilo lá pra poder fazer o argumento, o roteiro daquela história, né? Um caso interessante sobre Nova Ela, né? Era pra ser o meu primeiro quadrinho feito, né? Eu pensei em Nova Ela em 97. Só que eu só comecei a publicar ele em 2004, porque eu percebi que a história precisava de muita pesquisa, muito conhecimento, que eu mentia. Então eu precisei fazer uma faculdade de história. Hoje em dia eu faço uma segunda graduação em grego antigo, tudo pra poder aperfeiçoar, pra fazer uma história melhor, né? Voltando à questão do leitor, uma coisa que eu aprendi é que pra todo tipo de história existe leitor. A grande dificuldade é você encontrar esses leitores, né? Uhum. Isso comigo acontece muito bastante. Por exemplo, os leitores do Homem Grilo não gostam de Nova Era. Os leitores de Nova Era, por exemplo, não gostam das histórias curtas como das revistas independentes. Eu sou um único autor que tem tipos diferentes de leitores, né? Então você precisa saber trabalhar esse tipo de leitores, você precisa saber receber o feedback deles, entender, por exemplo, que muitas vezes o feedback do leitor acontece não porque sua história é ruim, mas porque o cara não é o tipo de leitor certo para aquele tipo de história. Então você precisa buscar o leitor certo para o tipo de história, e aí vai. Entendeu? É incrivelmente complexo assim, você aprender a lidar com os leitores. Também é uma coisa que você só vem com o tempo. Assim. O cara que está começando, por exemplo, como se está, né, recebe a negativa, ele não sabe trabalhar com o leitor porque ele sabe que existem vários tipos diferentes de leitores, né? Dependendo mesmo com o tempo. Coisa que eu queria complementar até o que o Cadu falou agora e que também o Freud falou sobre essa coisa do leitor, né? Eu concordo que existe leitor pra qualquer gênero, tem os seus leitores, e eu acho que quando o cara vai escrever a história, ele tem que realmente saber pra que leitor ele tá falando, pra poder pegar esse ponto. O que eu queria recordar aqui era uma postagem do Paulo Ramos, né, que o Cadu citou lá do blog dos quadrinhos, que essa semana eu tava lendo, e ele falando sobre Tropa de Elite, né, dizendo o exemplo que Tropa de Elite pode dar para o quadrinho nacional na questão de criar histórias, né, criar histórias fortes, sejam chamativas e que não sejam fracas. E ele fala exatamente isso no Tropa de Elite, que ele diz que é uma história que tem um contexto histórico interessante, apesar de ser violência, mas ele é bem feito, a história não é fraca, ela é densa. Mesmo assim, ela é chamativa. E aí ele falando que os autores de quadrinhos nacionais deveriam também ver um pouco isso, de como fazer histórias que sejam interessantes, mas não deixem de ser chamativas, independente do tema, né? Se for violência, se for romance, se for humor, o que for. Que aí eu acho que, por exemplo, no caso do Cadu, o Homem Grilo, por exemplo, é um bom exemplo, porque ele faz histórias interessantes e que são chamativas ao mesmo tempo, né? Não se torna uma coisa que puxa só para um lado. E até brinca com esse negócio do quadrinho nacional, que muita gente começa fazendo super-herói, né, cara? E sempre, sei lá, aparece lá no Rio de Janeiro, o cara de capa, né, de sobretudo, num beco... Exatamente. Querendo assaltar alguém, entendeu? Sempre começa assim, acho que as pessoas precisam começar a perceber, nas quadrinistas que estão começando aí, a mudar essa figuração, né? Agora você imagina, né, se não houvesse essa pesquisa de campo que o José Padilha fez pra filmar o Tropa de Elite. Imagina ele lá no alto de seu AP, no conforto do seu AP, ele acorda um belo dia de manhã e fala: olha, vamos fazer um filme sobre o BOPE. E não pesquisa merda nenhuma sobre o assunto. O que você acha que ia acontecer? Você acha que ia ter a mesma consistência do Tropa de Elite, como teve, com todo aquele trabalho de treinamento pelo laboratório, né? Então eu acho que todo mundo que pretende fazer a sua história, independente de qual for o tema que for usar, tem que ter uma puta de uma pesquisa pra você saber o que você tá falando. Por exemplo, eu escrevo histórias longe de quadrinhos, né? Não é mais voltado pra livro, essas coisas. E uma que eu tô escrevendo é sobre máfia. Não teria como eu escrever essa história sem fazer uma puta de uma pesquisa sobre o assunto, entendeu? Não tem como eu imaginar como seria sem fazer uma pesquisa, porque o público que vai ser atingido por aquilo vai ser um público que vai ter, assim, digamos, um certo conhecimento do assunto. Se eu escrever merda, eu vou ter merda como retorno dessa minha história, entendeu? Então, pesquisa é fundamental, é muito importante mesmo. Assim como o Cadu provavelmente fez do Nova Elad, né? Aliás, Cadu, você continua escrevendo Nova Elad? Como tá? Eu dei uma parada porque eu comecei a escrever uma adaptação para quadrinhos da Odisseia, que me ocupou um certo tempo, e agora que eu terminei esse roteiro, eu vou voltar com Nova Elad. Bacana. Pra quem não conhece, Nova Elad tem elementos da mitologia grega com universo cyberpunk, um lance assim, né? Isso, a ideia básica é isso, é pegar a época grega, né, que é poesia à época grega, e misturar com científico cyberpunk, né? Então você, é uma ideia de você tentar imaginar os deuses gregos, os heróis gregos, uma roupagem futurista, né? Que não é original nem um pouco, né? Isso já foi feito milhares de vezes. Eu não posso me considerar um quadrinista, porque eu não produzo o quadrinhos hoje em dia, mas já publiquei duas histórias em quadrinhos no passado. E sobre essa questão de editora, de claro, de fazer alguma história, fazer pesquisa, de ser fazendo em editora, fazer independente e tal. Cara, da minha parte, assim, da minha experiência, minha pouca experiência com isso, dessas duas histórias em quadrinhos que eu lancei com mais algumas outras pessoas, né? Nessa questão de qualidade, cara, uma coisa que eu notei, não conta tanto, assim, se tu tiver uma boa divulgação, se tu conseguir fazer as pessoas saberem, conhecerem o teu trabalho, pelo menos foi o que aconteceu aqui, tá? Eu tô falando pela minha experiência. Não é tanto uma questão de já ser conhecido, mas é uma questão de ser um trabalho que realmente chama atenção, por vários motivos, pela qualidade gráfica, pela história e tal, porque a primeira que eu lancei era uma história única, uma ficção científica, totalmente preto e branco. Até a capa era preto e branco, porque eu não tinha dinheiro pra fazer capa colorida. A gente botou as bancas, não vendeu nada. Tipo, de 1.000 que a gente fez, a gente vendeu 50. Aí, tipo, um ano depois, com mais esmero, daí a gente fez 6 histórias curtas, de vários gêneros, vários desenhistas. Nós fizemos um bom acabamento, fizemos uma boa impressão, tentou buscar patrocínio, anunciante para revista. Enfim, tentamos fazer a coisa um pouco mais estruturada. Não sei dizer se a qualidade de histórias e de arte era melhor, porque eu acho que até era mesmo nível, vamos dizer assim, entre aspas. Mas a qualidade gráfica era muito melhor, ela era toda colorida, o papel era tribom, a do primeiro era papel jornal, isso aí a gente usou couché em toda a HQ, nós tínhamos alguns anunciantes, tivemos divulgação. Então eu acho que esse tipo de coisa ajudou um monte na valorização do material, porque daí vendeu, aí nós botamos nas bancas e a revista vendeu. A gente teve uma série de problemas administrativos que até me renderam umas dívidas meio cabulosas, assim. Esse foi um dos motivos pelos quais eu acabei parando de trabalhar, de fazer essa coisa de quadrinhos. Essa questão de financeira foi puramente por falta de saber administrar a coisa, porque a recepção dessa segunda, principalmente, foi muito boa. Muito boa, e a gente fez isso aqui na região e capital ali, Porto Alegre, que eu sou, pra quem estiver ouvindo não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, não brinca. Tribom, papel tribom. A questão de uma HQ vender bem ou ir bem aqui no Brasil, talvez não seja tanto da pessoa estar numa editora ou outro tipo de coisa. Talvez seja a questão, assim, de correr atrás, de conseguir divulgar e de ter um material que chame a atenção. Falando da minha experiência, eu já publiquei para o independente, eu fiz por editora. Financeiramente, não muda muita coisa. Assim, acho que por editora eu ganho até menos. Por editora, os contratos em geral é de 8, 10% do preço de capa. Quando você publica independente, você consegue ganhar até 70% do preço de capa. E a tiragem é praticamente a mesma, é 1.000, 2.000, 2.500. Então, o que muda na verdade é só realmente é o selo da editora, né? Eu queria falar mais sobre distribuição, o que tá errado, o que pode mudar, né? O Cadu, que tá mais nessa área aí também. Só lembrando que tem sites aí de venda, né? De quadrinhos, né, pela internet. Acho que tá aumentando até o número mais de sites que fazem isso, né? Tem a Comics Books, tem a Liga HQ, a Bodega do Léo, tem o Quadrix, que vende mais material próprio deles lá, o NHQ. A distribuição tá caminhando bem, se ela tá caminhando, né, por esse lado da internet, ou precisa ser uma coisa mais física, assim? Antes de falar da experiência, é importante salientar que, assim, a realidade que a gente tinha nos anos 90, por exemplo, de anos 80, anos 90, de uma chiclete com banana vendendo em banca 100 mil exemplares, né, isso aí nunca mais. Você pode ter certeza que uma revista, melhor que seja, vai voltar a vender isso, porque a realidade econômica é outra, né? No Brasil a gente tem problema sério de distribuição, porque hoje em dia a gente tem duas distribuidoras grandes, né? E as duas pertencem à mesma empresa. Então, quer dizer, há de certa forma um monopólio de distribuição, assim. Então, quem é muito pequeno não consegue entrar nesse esquema, né? Então tem que achar vias alternativas, né? Porque eles não distribuem revistas com tiragens menores do que 15 mil exemplares. E as revistas independentes estavam com exemplares com tiragens de 1.000, 2.000, 3.000 no máximo, né? Então, acho que a grande saída realmente é a internet para você poder distribuir isso. Seja fazendo venda diretas, né? Seja você trocando revistas com outras pessoas, como o Quarto Mundo faz, né? Para poder distribuir localmente. Daqui para frente, acho que vai acontecer bastante é a impressão sob demanda, quer dizer, que já acontece lá fora forte, mas aqui no Brasil, eu acho que só existe para livros, para quadrinhos, eu acho que ainda não tem. Que é o cara comprar a revista sai da gráfica direto para casa do cara. Quer dizer, essa revista ou livro, né, ela não existe fisicamente até o momento em que ela é comprada. Então é uma maravilha para o quadrinista, porque ele não tem perda com estoque, ele não tem que tirar dinheiro do bolso para fazer uma impressão inicial de 1.000, 2.000 exemplares e correr o risco de encalhar tudo isso, quer dizer, praticamente só lucro, cara. Tava vendo com o Wagner lá pra gente publicar o Val, assim, cara, fazer tudo por impressão por demanda. Por exemplo, eu vejo, pra cada tiragem do Almeida, eu vendo cerca de 300 a 500 revistas. Só que eu não posso imprimir 300 a 500 revistas, porque senão ficaria muito caro o preço individual de cada uma. Então eu tenho que imprimir muito mais do que isso, apesar de que eu não vendo muito mais do que isso. Então eu tenho que imprimir cerca de 1.000, 1.500 revistas para poder ter um custo baixo para poder vender ela a R$3, entendeu? Não mais do que isso, porque se eu vender mais do que isso, uma revista que tem 32 páginas PB, eu não vou vender nada, pô. Sendo que a Panini estava ali vendendo uma revista de quantas, 90 páginas, a colorida a um preço muito menor do que o meu, né? Então, o pessoal leigo, a impressão sob demanda, resumidamente, seria o quê? Você imprime no momento que a pessoa faz a compra. De acordo com os pedidos que vão aparecendo. Isso. Ah. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos você já tem sites como a Lulu, por exemplo, que fazem isso. Eles imprimem tanto livros quanto quadrinhos. A Amazon faz isso também. Você deixa seu quadrinho para vender lá nessas lojas, né? E eles não existem fisicamente até o momento que eles são comprados. O cara lá pegou, clicou em comprar, aí sim eles vão pegar e vão imprimir o quadrinho e mandar para casa do cara. No Brasil não existe esse estilo de venda ainda, né, Cadu? Ainda tem impressão sob demanda, mas assim, você não pode. Tem algum site que você pode clicar direto lá e já comprar? Sim, tudo? Existe para livros. Existe já uns dois ou três que eu vi para livros. Então, lá fora você já tem vários que são especializados em quadrinhos, inclusive, como a Kablan. Inclusive, eu já imprimi alguns por eles, a qualidade é muito boa. O problema é que para vender aquele desenho é inviável, né? Porque, por exemplo, eu compro meu quadrinho lá por $2 e paga $7 só no frete, né? Não vale a pena. Mas pra vender pros Estados Unidos é uma boa jogada. Tipo, qualquer quadrinho brasileiro que quiser, traduz pro inglês e começa a vender por lá, cara. É o esquema. Você falou que hoje em dia a gente só tem isso com livros. Livro no Brasil é uma coisa cara. Muito quadrinho tá entrando por esse viés aí de livros, né? Esses quadrinhos, essa filosofia de quadrinho mais próximo do mercado europeu aqui, também tá indo por esse viés. É claro que você tem públicos diferentes, você de repente pretende alcançar um novo público com essa nova realidade dos quadrinhos aí. Mas o público hoje fiel de quadrinhos que a gente tem é aquele que está acostumado a pagar barato por quadrinhos, entre aspas, né? Com essa filosofia sobre demanda, ele vai se aproximar mais de um preço de livro do que de um preço de quadrinhos. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo, assim, quadrinhos de fato, quadrinhos impressos, vai ficar cada vez mais elitizado, assim, né? A tendência é ficar cada vez mais caro mesmo. Sim, ao meu ver, a contrapartida vai ser o quadrinho gratuito da internet, ou nos mecanismos digitais, entendeu? E já tem vários quadrinhos fazendo isso, por exemplo, o que melhor soube fazer isso foi o Dahmer, né? É, dos malvados, assim, você não precisa pagar R$5 no livro dele, você pode ler todo o conteúdo dele gratuito na internet. Quer um negócio, material bom, de qualidade, pra colocar na estante, bonitinho, então você vai ter que desbolsar os seus R$30, senão você fica só com os quadrinhos ali dele na internet. Então. E aí ele lança esse impresso aí até com alguns extras, né, cara? Geralmente é assim, né? Sim, sim, o impresso vem com extras, vem com capa bordada a ouro, tem tudo. Então, eu vejo que muita gente, assim, volta até um material que tem, assim, pra tiras, né, de jornais, pra internet, assim, tá bem grande, assim, jogando os seus trabalhos já direto na internet e tal, pra fazer um marketing, assim, do produto, para depois lançar ele impresso, né? Com o Amengreiro foi mais ou menos isso, né, Cadu? Sim, eu só fui lançar a revista quando eu percebi que já tinha um público leitor suficiente para bancar uma revista. Não valia a pena eu fazer isso antes, senão eu ia ter um prejuízo do caramba. E o Amengreiro parou? deu uma parada, mas já volta já, tipo, mês que vem tem, eu vou lançar uma nova revista pra, lá no Rio Comic Con, provavelmente vai ser a última revista, eu não quero mais fazer nesse modelo de revista agora, eu quero postar em impressão sob demanda e quadrinhos virtuais, pra iPhone, iPad, PSP, tudo que eu conseguir colocar quadrinhos virtuais, eu quero entrar. Você acha que isso vai ser o futuro aí da galera ir mais pra esse lado aí, a editora online? Cara, já é o presente, já. Ô, Cadu, mas como é que tá aqui no Brasil essa questão de... Você falou da iPad, iPhone, celular... Assim, eu sei que pra internet tem muitos sites que você coloca lá pra exibição. Pra, se não me engano, o iPad, o Sábado dos Meus Amores foi pra iPad, né? Tem algumas revistas que estão pra celular, em iPhone, mas como é que tá esse mercado, sabe dizer? O mercado aqui no Brasil, como tudo mais, né, tá meio atrasado com relação a lá fora, mas eu vi um dado interessante, no Brasil já existem 20 mil iPads. Poxa, já? São iPads que foram importados, né, porque o aparelho ainda não existe justamente. Então você já tem um público leitor de 20 mil pessoas. Se eu tivesse que imprimir 20 mil revistas, 20 mil livros, eu ia gastar no mínimo R$50 mil, entendeu? E tendendo para essas 20 mil pessoas que estão com iPads, eu gasto cerca de $500. Com um custo muito mais baixo, eu consigo atingir o mesmo de pessoas que eu atingiria de forma impressa. Então, vale muito mais a pena investir no virtual. E assim, e pro cara que vai comprar, tá muito mais barato, né? Porque, tipo, ele compra uma revista que eu acho que o preço padrão da loja da Apple é R$1,99, né? Quer dizer, a mesma revista que ele compraria impressa por $9, $10, que seja. Então, quer dizer, tá muito mais barato pro cara, tá muito mais barato para quem produz. Apesar de um atraso, acho que daqui a uns 2 anos a gente vai ter um mercado digital e virtual bom, tanto para livros quanto para quadrinhos. Ô Cadu, aproveitando que você está falando aí de quadrinhos digitais e tal, o Scott McCloud ele defende muito essa questão de trabalhar um formato específico para que é digital, né? O que se vê muito, na verdade, em HQ na internet é justamente uma HQ que foi desenvolvida em página impressa, mas não foi impressa e foi colocada na internet. Tu não acha que também falta um pouco de amadurecer a HQ dentro da própria mídia, a internet, assim? Tem duas vertentes, né, de quadrinhos digitais, né? Essa vertente de Scott McCloud, né, que defende que você tem que mudar o formato, se adaptar à web e tal. E você tem a outra vertente, que é a vertente do Scott Kurtz, né, que diz que não, você pode clicar no mesmo formato que você tinha no impresso, e isso até é bom porque você reaproveita o material. Então, o material que você vai ter na internet é o mesmo material que você vai jogar pro seu iPhone, é o mesmo material que você vai jogar pro iPad, é o mesmo material que você vai poder imprimir depois, né? E as duas são boas, assim. Tem o pessoal que quer aproveitar o formato, né, experimentar o formato, e tem a galera que, na verdade, tem um conteúdo de formato que faz. Na internet, o modelo ideal é justamente esse, é você distribuir de graça mesmo, deixa as pessoas piratearem, deixa as pessoas copiarem. Isso é bom porque você vai conseguindo leitores, entendeu? E você tenta vender ou quadrinho impresso ou quadrinho digital em aparelhos como o iPhone ou o iPad. Tem quadrinhos no computador, é um saco. Eu não consigo, por exemplo. É, porque a gente foi criado lendo quadrinhos impressos, né? Tem toda uma geração que tá se formando agora que é muito ligada a fazer as coisas tudo online, né? Tudo internet e celular. Aprender a digitar antes mesmo de aprender a escrever. Pois é, exatamente. E aí tem uma outra forma até de... Vou cagar uma regra agora aí. Novidade. O cara lê aquilo dali fazendo 500 coisas diferentes, né? O cara assiste o filme no computador enquanto tá digitando no MSN. É uma outra forma completamente de absorver aquela informação que pra mim é estranha, né? Pode ser conservadorismo, coisa de velho, cacete a quatro. Mas você perde a imersão na obra, né? Com certeza. E fica um produto meio... Não tem valor, né, cara? Agora, descartável esse tipo de... Eu acho, assim, que acaba virando descartável, né? Pra mim sempre foi descartável, de certa forma, cara. Não, sim, mas quando você agora lê alguma tá coisa... algo mais... De coisa mesmo de você guardar, bonitinho, livro, mas... Desde o começo foi algo descartável, né? Começo era... Com certeza era descartável, mas assim, quando você lê alguma coisa impressa, cara, você pode ficar horas ali admirando os detalhes que o cara fez no desenho e tal. Quando você tá no computador, você quer ler aquilo lá rápido, né? Você não consegue apreciar a arte, né? Isso, Tudo bem que tem scan de revista europeia, assim, do quadrinho europeu, mas você não vê os caras investindo, eu pelo menos não conheço, né? Quem invista em quadrinho europeu direto pra internet, assim. Milo Manara tá aí sempre. Ah, mas o Milo Manara é o concurso, né, cara? Ele é foda, sacanagem em internet né? Então, mas aí, é o que tinha falado, né? A qualidade de internet vai ser para consumo barato, gratuito, rápido, e essa coisa de se apreciar a arte e tal vai ser impresso, né? Por isso que o impresso vai ficar cada vez mais caro, porque vai ser algo realmente para colecionador, vai virar quase obra de arte mesmo. É, já tá ficando caro, né, cara? Os quadrinhos hoje em dia, assim, o teor delas tá muito mais voltado pra linha adulta, né? E estão sendo vendidos em mega stores aí, da vida, em livrarias tal, e tá ficando caro, né, cara? Eu tô falando dos quadrinhos bons, né? A gente tá chegando na reta final aqui do podcast. Eu queria fazer só mais duas perguntas assim, pra gente finalizar. Eu queria saber de vocês sobre o patrocínio dos órgãos governamentais, né? O que vocês acham? É, até onde ele é legal, assim, pra liberdade do autor, né? A gente teve problemas aí de conteúdo erótico, violência, no conteúdo de algumas revistas que foram recolhidas aí pelo governo, né? É, até onde é legal você encarar um patrocínio, assim, de órgãos governamentais, sendo que pode ser cerceada essa liberdade? Eu acho legal, é um caminho do pessoal, você vê que alguns trabalhos bons estão alcançando esse meio. É uma coisa que precisa amadurecer um pouco mais ainda, né? É, esses casos aí de recolhimento, geralmente é uma falta de critério no próprio pessoal que está avaliando. Rola uma politicagem, né? O nosso futuro, quem sabe, presidente, que eu acho que não vai ganhar, foi um dos que falou merda aí a respeito, seu Serra. O que acontece? É complicado. O que me preocupa, na verdade, mais nisso daí, é uma onda de se produzir quadrinhos visando esse nicho de conseguir o patrocínio do governo, visando que o cara acha que determinado tipo de adaptação vai alcançar esse nicho de ganhar um incentivo e tal, e aí se perder a iniciativa própria, o quadrinho autoral, ficar polarizado nesse tipo de quadrinho. Por enquanto não me parece que é o que está acontecendo, mas é um risco. Uhum. Eu acho que esse patrocínio do governo, ele é... Sei lá, né, cara? Falar em governo de Brasil é complicado. Até o Tiririca pra provar que se jogar uma lona vira circo, literalmente. Embaçado, porque os caras gostam de meter o bedelho nos quadrinhos, né? Falar mal do quadrinho, todas as coisas relacionadas. Videogame, todas essas pataquadas. Mas, por outro lado, eles deixam entrar na escola um livro que ensina a molecada a descabelar o palhaço no banheiro, cara, né? Ah, eles deixam entrar a pessoa... Eles deixam o aluno entrar armado na escola, cara. Agora, a cartilha de voto do Tiririca tinha que ser publicado em grande escala, cara, porque aquilo ali é uma obra-prima, não sei se vocês tiveram acesso a ver isso pela internet, ficou de louco, meu irmão. Não vi, não, tem na internet. Tá. Sobre patrocínio do governo e coisas assim, eu não vejo muito com bons olhos. Eu tenho um pensamento bem, acho que vocês vão considerar bem estreito, assim. Eu acho, assim, é bom pro cara que quer, que tem um pensamento simples, tá? Eu quero publicar minha HQ e não sei mais o que vai acontecer, assim. Mas eu acho que isso não ajuda a fortalecer, por exemplo, um eventual mercado de quadrinhos. Eu acho que o quadrinista tinha que procurar validar seu trabalho por si próprio, conseguir patrocínio, não sei onde, que quer que fosse, por fora, para conseguir ajudar a consolidar isso aí, para dar mais credibilidade, para ajudar a reforçar um mercado, um eventual mercado. Então, mas tem uma coisa assim, eu participei da Subversos, cara, e foi um incentivo da Prefeitura de São Paulo, né? É, o que eu digo é o seguinte, assim, eles dão uma censuradinha no conteúdo do que você está publicando, né? Por exemplo, a gente publicou as primeiras revistas, não tinha censura para 16 anos, depois subiu para 18, né? Eu tô falando dessa liberdade, assim, que a pessoa acaba entrando nessas de pegar uma contribuição aí do governo, mas acaba dando uma tesourada na liberdade autoral, né? É, eu acho relativo isso aí, cara, porque uma coisa que sempre acho que acaba, às vezes, funcionando de forma positiva, é, se o cara souber trabalhar isso, é determinados limites, né? É, não é aquele velho papo da ditadura, de que o cara fazia coisas que hoje em dia não tem mais porque era honra de fazer com restrições, não é isso. Então, eu pessoalmente ainda não tive nenhuma experiência, né, com esses incentivos, né? Mas eu conheço, tenho vários amigos meus quadrinistas que já conseguiram ganhar o PROAC e tal, né? O próprio Danilo lançou o bando de dois pelo PROAC, né? O bom desse tipo de incentivo é que você tem uma grana inicial pra trabalhar, né? Porque mesmo que você publica pra editora, você não recebe um advance, né? Você só vai receber royalties depois que retornar as vendas, né? Então você fica um tempo trabalhando sem grana, né? Porque essa grana só vem 6-7 meses depois, né? Com esses golpes lá, que você recebe 25 mil, então você já tem uma grana para você poder trabalhar grana para você poder comprar material de pesquisa, né? Por exemplo, eu comprei um livro sobre religiões da Grécia para fazer a Odisseia, e esse livro eu paguei R$150, quer dizer, foi um livro só, eu precisei comprar vários livros, né? Então imagina a grana que você gasta para poder pesquisar, para poder... E isso porque eu sou roteirista, né? O desenhista tem gasto com material, tem outros gastos além disso, né? Então o bom nesse sentido é isso, você tem uma grana que você recebe logo de cara para poder trabalhar, depois você ainda vai ganhar com as vendas, né? E quando você publica para o editor ou publica para o independente, você só vai receber bem depois, tá vendo? Então você tem que aguentar um tempo sem receber nada. Eu acho assim, perigoso não só pela questão de censura que possa ter, ou pela até a questão do próprio autor quando vai pensar em fazer um, já se ficar se podando, achando, ah, eu tenho que fazer dentro desse tema, ou tenho que fazer dessa forma aqui para poder aprovado, mas também pela questão da própria burocracia. Sim, sim. Eu conheço autores aqui que fizeram projetos, tiveram as fichas aprovadas, mas era uma burocracia tão grande, que os caras disseram que nunca mais vão fazer na vida. Porque exatamente é muita burocracia, você tem que fazer muitos documentos, que tanto até algumas pessoas arranjavam pessoas para fazer isso para eles. E sem contar que, por exemplo, o daqui, que tinha do fundo de incentivo aqui da minha cidade, a pessoa fazia revista, mas não podia vender a revista, né? Tinha que ser só para bibliotecas e escolas, então a pessoa tinha que vender por fora, digamos assim, pegavam o tanto que sobrou pra ele de edições que ele dá, tinha que vender por fora. Então, são muitas coisas que prendem você muito como autor e ter que fazer o seu trabalho. Então, acho que é muito mais interessante tentar buscar um espaço próprio do que ficar dependendo, não? Vai ser aquela velha coisa que nem outras funções que a gente tem aqui no Brasil, que é todo mundo funcionário público e vive do funcionalismo, coçando a barriga esperando o governo dar o dinheiro todo mês, né? É, isso é ruim, o cara depender só dessa ajuda financeira do governo é muito ruim. Isso tem que se vir apenas pro cara dar um incentivo, né? Um start. Depois o cara tem que se virar por conta própria. Dá pra gente falar um pouquinho sobre quadrinização de obras literárias que estão indo aí direto pras escolas? É um filão que realmente tá pagando bem e é o que tá dando grana pros caras hoje em dia. O modo de quadrinhos que tá dando certo no Brasil é esse, né, cara? Eu tenho minhas ressalvas, assim. Eu acho que pro autor é bom, pro lado de tá divulgando, ele tá podendo trabalhar, né, que é uma coisa que eu concordo, até o Danilo tinha falado no outro podcast, que o autor ele tem que se manter produzindo, né? O que eu vejo é que essas adaptações são feitas partindo do princípio que é para ser uma coisa fácil para os adolescentes entenderem. E eu não tô falando isso assim só por opinião. Eu já vi vários anúncios impressos ou na banner de internet tal, falando sobre essas adaptações e dizendo exatamente isso. Tu que é adolescente imbecil que não gosta de ler, já que tu não vai ler mesmo o livro porque tem muita palavrinha, tu lê o quadrinho porque tem desenhinho. A molecada tá usando isso, inclusive, pra fazer prova, cara, de literatura que tem na escola, né? Exato, e eu acho que isso perde um pouco a... Eu gosto muito de iniciativas que nem daquele Shibata, que eu acho uma HQ do caralho, uma das melhores coisas que eu já li em qualquer tipo de quadrinho. E é uma coisa assim, ó, não é feito pelo governo, inclusive foi a pedido da Conrad, que pediu pros autores produzirem. É uma obra muito boa e não é baseada numa... É sobre a história do Brasil, é sobre eventos que ocorreram, mas não é baseada em nenhuma obra literária. Então eu acho que isso tem muito mais valor que a adaptação. Mas, como eu disse, eu acho que a adaptação tem seu valor por manter o quadrinista trabalhando. Vou contar um exemplo da Odisseia, né? O Laudo, que tá desenhando a história, né? Ele chegou para negociar com uma editora, né? Não vou citar o nome da editora aqui, mas meu roteiro inicial, né? Ele tinha dado cerca de 180 páginas, quase 200 páginas, né? É um poema épico, 13 mil versos, né? Então não é algo fácil de se adaptar. E a editora falou, não, isso aí não dá pra vender, né? Vamos cortar, né? Eles queriam cortar pra cerca de 70 páginas. Eu falei, pô, é Odisseia, caramba. Não dá pra você contar isso em duas, três páginas. Quer dizer, aí você já percebe a mentalidade do cara, né? O cara só queria adaptação simplesmente pra poder tentar vender pro governo. Ele não tava preocupado com a qualidade, né? Aí eu falei, pô, nem fudendo, pô. É o meu nome que tá na capa, entendeu? Se o quadrinho ficar ruim, é eu que vou me responsabilizar, não vai ser a editora, né? Então, quer dizer, tem muita editora pensando em fazer essas adaptações só pra querer vender e pouco se lixando com a qualidade da coisa. Os caras querem fazer Ulisses em quatro páginas, né? É, mais ou menos isso. Não, e eles veem o quadrinho como aquela coisa assim, ó, literatura for dummies, sabe? Uhum. Não é uma outra mídia, não é uma outra forma de se explorar uma narrativa de jeito que outras não fazem. É, foi o que eu falei lá do perigo, né, dos caras fazerem coisas visando adaptações específicas para entrar em planos do governo, né? Esse é um perigo. como é adaptação, vem aquele conceito. Não é pra ser, pode não ser totalmente fiel, não precisa ser totalmente igual. Você tem que adaptar. Só que os caras estão preocupados exatamente em vender pro governo, em ser só essa coisa for dummies, essa coisa simplesinha. Então eles, não, eles querem que seja bem igual o que já é. Sem contar que editor disso, ou pessoas do governo mesmo, são bem tradicionalistas. Que acontece que nem, vou citar aqui uma coisa de televisão, né? Que nem a minissérie Capitu da Globo. A minissérie da Capitu da Globo, quando foi lançada, era totalmente uma adaptação mesmo, assim. O cara pegou conceitos de teatro, de música, de dança, de audiovisual e fez uma coisa nova. Eu ouvi pessoas que são pessoas que trabalham em cinema há algum tempo falarem que eu preferia ver eles no século XIX com aquelas roupinhas e não sei o que, não sei o que. Imagina um cara que vai trabalhar pro governo, fazer uma seleção de um trabalho, não sei o que, se ele vai preferir pegar uma história grega, densa, e que, não, que seja igual, uma história que seja ali igual ao que já é conhecido, ou se preferir uma ficção científica que nem Nova Elad, que é uma coisa bem científica, bem diferente. Então tem também esse perigo, nesse problema de pra quem tá fazendo. Então, pra finalizar, galera, vamos dar um destaque aí, cada um, dos trabalhos legais aí que vocês viram na internet ou impresso e tal, que vale a pena o pessoal dar uma lida, né? Começando aí com você, ô Rafael. Bah, cara, me pegou agora. Cara, assim, ó, eu recomendo o Quarto Mundo, não porque o Cadu tá aí, também porque o Cadu tá aí. Ah, eu não recomendo o Quarto Mundo, não. Mas porque, assim, ó, por ter bastante ecleticismo ali nas coisas que a galera tem. E tem uma coisa de internet que eu quero recomendar, que é um site chamado O Diário de Virgínia. É o diariodevirginia.com.br. Na verdade, uma série de... seria um conto, na verdade, escritos por uma guria, baseado na vida dela, assim, mistura um pouco de fantasia e tal, mas é um bom exemplo, assim, de uma HQ feita, pensada pra internet. Dá bem pra usar como exemplo, assim, de uma coisa legal pra se fazer quando se vai se pensar numa HQ exclusivamente pra internet. Assim, a revista legal que eu vi, assim, que surgiu na internet, que depois foi pra revista impressa, que eu não li até o final, até agora, nem comprei a edição, mas vou comprar quando tiver condições, é o Promessas de Amor a Desconhecidos Enquanto Espero o Fim do Mundo. Ô, louco! É muito bom. Ah, é bom mesmo. Porque ela foi lançada na internet, assim, em várias edições, acho que já saiu 6 edições, se não me engano, e depois saiu encadernado, né, pra ser vendido, assim, impresso mesmo. Então, é uma história muito, assim, surreal, muito louca, assim, trabalho gráfico dela, o texto em si. Então eu não li ela completamente ainda. Quando assim que eu terminar de ler, eu faço um post lá pro Areva e vocês vão ver um dia. Começa pelo nome, né? Como que é o nome? Promessas de Amor a Desconhecidos Enquanto Espero o Fim do Mundo. É, eu já ouvi falar, cara. Falaram que é bom mesmo, sim. Só o nome já é bem legal, cara. mas só que não vai durar muito, né? Que 2012 tá aí, a espera do cara vai ser curta. Vem cá, o nome do blog não é esse não, né? Promessa de Amor, o cara digitar isso daí tudo no nome do blog. O nome do blog é Nota Sobre o Fim. Vai lá, Fred. Ah, cara, eu sou velho, eu tenho problema de vista, eu uso o óculos pra longe e pra perto, eu não tenho saco de ler no computador. É raro eu ler alguma coisa no computador. Era os óculos então, multifocal, mano. De sacanagem, não é tanto não, foi só pra fazer o personagem. Cara, eu não tenho muito saco de ler no computador, então o que eu leio na internet são basicamente tirinhas. E também queria falar do Homem Grilo aí. Homem Grilo, do caralho. Oh, mas você... O Homem Grilo, olha aí. Então, mas depois daquela treta lá com o Cadu, você continua lendo Homem Grilo, cara? Deixa eu falar, então. A história é boa, a história é boa. O escritor, o cara não é muito simpático, não. Principalmente com crianças ali, entre faixa etária de 12, 14 anos, ele costuma ignorar. Não, até a história é ruim, cara. Não é uma merda. E também 10 Pãezinhos, também é muito bom, cara. Vou falar bem legal. 10 Pãezinhos aqui, cara, vai ser complicado, que vão sobrar 4. E você, Cadu, o que você recomenda aí, tanto da internet quanto de HQ impressa? Cara, impresso, tem uma HQ muito boa, já tem um tempo lançado, chamou O Cabeleiro, 3 anos já, aquela biblioteca. É, na mesma pegada que o Tempo 2, história de gangaceiro, tipo, olha lá, Sérgio Leone, é muito bom, vale a pena ver. O próprio Band 2, eu ganhei um prêmio de ler, tô lendo ainda, mas tô curtindo. Recomendo também Yeshua, do Laudo, que é uma adaptação da história de Jesus Cristo, só que ela é baseada nos textos dos apócrifos, então é bem legal, assim, tipo, é tudo que você queria ver sobre Jesus Cristo, mas a Bíblia não te dá. Um lançado no começo do ano, ou no final do ano passado, chama Fractal, é uma história policial também, é bem legal. Uma pegada meio de CSI ambientado em São Paulo, assim, muito legal. Bem, Necronauta, né, é outra recomendação boa, porque, pô, o Danilo manda muito pra caralho, né, meu? Eu só quero escrever ainda algum dia uma história do Necronauta, eu já tenho até uma ideia, se o Danilo quiser, depois eu vou mandar pra ele. Você conhece ele, Cadu? Conheço. É, você já conversou com ele? Sim, sim. É, Ele não te ignorou, não, né? Tem uma ideia de uma história com o Necronauta baseada numa peça do Esco. Acontece, na verdade, com o poeta dele, do Sísifo, que é o cara que engana a morte, né? Você já ouviu falar. E, puta, essa história é perfeita pro Necronauta, assim. Por fim, né, o webcomics que eu gostaria de recomendar chama Nerdson, não sei se vocês conhecem. São quadrinhos, assim, bem focados em programação, assim, o autor, o Carlson, ele é programador e tal, mas... É, mas assim, ele tem umas tiradas, assim, mesmo que ele não é programador, não é muito geek, assim, cara, vai curtir, porque são muito inteligentes dele, vale a pena. É legal mesmo, você tinha recomendado até isso aí na época do... teve o Campus Party, né? Sim, sim, eu conheci ele lá, ele e a Clara Gomes, que faz o Bichinho de Jardim, que vocês conhecem também, né? Sim. O Jardim é legal, né? Junto com o Arnaldo Branco também, que faz o Mundo Animal, né, nós todos fizemos uma palestra lá sobre quadrinhos na internet, né, então foi quando eu conheci... tanto a Clarinha quanto o Carlos, né? O Arnaldo já conhecia de antes, já. A gente fazia parte do mesmo portal da internet chamado Gardenal.org, né? Então, aliás, o Arnaldo também lançou recentemente no Dia Animal, vale a pena, outra recomendação também. O pessoal dá uma olhada no site lá da Nona Arte, do André Diniz. Tem, acho que, mais de 400 quadrinhos lá nacionais pra você dar uma olhada lá. E as coisas que eu ia recomendar era dele também, o Sete Vidas. Recomendar duplamente todos aí que vocês falaram aí, que é muito bom, de webcomic, cara. Webcomic eu vou puxar o jabá, né, cara? Leão Val, cara, dá uma força lá pra gente, que a gente quer imprimir aquela revista lá até o final do ano. Puta, é mesmo, o Val é muito bom, cara. Aquela história dele que ele vai pro limbo é foda pra caralho. É, muito boa, revolução, né? Isso, meu. Quem não leu, cara, tem que ler essa história, cara, que é uma verdadeira homenagem a todos aos quadrinhos brasileiros, assim, é bem legal. Essa história específica é outro cara, mas você também desenha lá, não é isso? É, eu desenho, faço algumas coisas no Val também. Tô fazendo bastante histórias do Val, mas essa especificamente da Revolução é uma outra pessoa que faz os desenhos. Porque o Val, ele é desenhado por vários desenhistas. Agradecer ao Cadu pela participação, né? Ô, cara, eu te agradeço. Gostei pra caramba. Então eu espero que o pessoal tenha curtido o podcast de hoje. Espero que a gente tenha contribuído aí. Falou, galera. Whatever! This is Millionaire, Queens of the Stone Age. A song about something they'll never be. All death metal, all the time. Chegou a hora que todos esperavam. Claro que não. É o momento Areva para encher eles o saco. Freud, Zenon e Rafael hoje aqui. Então, Zenon, o senhor comandou lá o podcast da máfia, o elogiado podcast da máfia. Uhum. Destaque aí os comentários a respeito. Tem o Vini, que é o nosso colunista, o Vini Underline Oficial, e ele fala do significado das tatuagens da Yakuza. Ele menciona aqui que tem significado sim, e que uma delas são as cores das bolas de cristal que os dragões carregam. Isso indica a patente da pessoa na máfia japonesa. Muito bem. E também os tipos, as sakuras e as cartas, que tem significado espiritual, que a pessoa procura, blá blá blá, todo esse tema aí. Então esse foi o... Muito obrigado, Vini, pelo seu comentário. Bastante instrutivo pra quem não sabia nada sobre o tema, viu, senhor? Pois é, ele não sabia o suficiente pra estar no podcast, mas pelo visto sabia, né, Vini? Porra. É, dois comentários, o cara falou um negócio mais relevante que a gente no podcast inteiro. Bom, esse podcast teve uns 30, mais de 30 comentários, mas acho que mais de 20 é só nosso, né? Sem falar uns 10 lá que foi instruções de como mandar um post pro Areva, que a gente passou pro Render aí. Umas 10 mensagens só dando dica de como mandar o um post dele. Quem mais, Elon, você quer comentar aí? E o Igor Ascioli, ele falou que foi o melhor podcast que vocês já fizeram até hoje, isso não significa muita coisa. Meus sinceros parabéns, meus sinceros obrigado a você, Igor. E ele falou que quase parou de ouvir a gente depois daquele festival de merda que falaram no podcast dos super-heróis. Que podcast que é esse? Teve dois podcasts basicamente sobre super-heróis, né? Um pouco mais antigo, de filmes super-heróis. E teve o que deve ser, o que ele deve ter falado aí, né? Deve ser o mais recente, que é o de super-heróis da vida real, que a gente falou sobre altruísmo e outras coisas. É, teve uma repercussão legal aquele podcast, cara. Um bocado de gente elogiou e tal, mas sabe como é, né? Então, Igor, só um recado pra você, meu caro. Não sei se você percebeu, mas desde a primeira edição do nosso podcast, isso aqui é um festival de merda, cara. Umas fedem mais, outras fedem menos, mas continua a mesma coisa. Rafael... Eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pro nosso leitor, que é o Sir Vini. Sempre diz que é confundido com o Vini do Areva. Quero mandar um abraço pra ele, porque eu encontrei ele aqui esse fim de semana. Eu não sabia que ele era aqui da cidade, nem sabia que tinha alguém da cidade que queria essa porra de blog. E aí ele me reconheceu lá, eu entrei lá, ele me reconheceu, nós ficamos conversando um pouquinho lá. Foi bem bacana, legal saber que... tem gente na minha cidade que leu o Areva, então um abraço aí, o Sir Vini. Oh, celebridade do Areva! Ele disse que ele passou a vergonha ali, porque ele falou até no comentário ali do podcast da Máfia, que ele ia me parabenizar pelo podcast da Máfia, mas ele lembrou que eu não tava, daí... Ah, tem um comentário aqui do Padre Sadam. Aliás, ele até comentou no post errado. Ele falou assim: porra, mas um podcast bacana. Obrigado novamente. Parabéns, caras, e cuidado com as famílias, principalmente as da Nigéria. Eu não sei se isso aí foi um recado, se foi uma indireta. Eu já fiquei meio assustado. É, porque as famílias da Nigéria, meu amigo, é perigoso. Se ela te pega por trás, é. Cara. Eu acho que deve ter sido nesse sentido aí. Teve mais uma vez leitores comparando a gente com o do MDM, dizendo que o nosso foi melhor do que o do MDM, mas esse foi o Jiboia que falou: ó, o Jiboia, será que ele é da família da Nigéria, cara? Ô, louco. Que tá melhor do que o do MDM, porque o MDM a cada 3 podcasts, 2 são só de comentários, sacanagem. Então, e não tivemos e-mails... como eu previa, né? Depois que sacanearam o Leonardo Moreira, né, senhor Zenon? Ele parou de mandar e-mails, né? Parabéns, campeão, pra você. Pô, Leonardo, era brincadeira, cara. Bom, outros assuntos aí do momento, né? Cidade de Deus foi eleito o 6º melhor filme de ação da história pelos jornais The Guardian e The Observer, jornais britânicos. Reconhecimento internacional das favelas cariocas. Aí, tá na frente de filmes tipo O Tigre e o Dragão e Além da Linha Vermelha. É, Tigre e Dragão, que, modéstia à parte, é uma merda, né? Vamos falar a verdade. Ah, eu gostei, cara. Eu tô gostei. Aquelas lutas super saiyajin de voar em cima do pinheiro. Ah, eu gostei, cara. Acho que tava dentro do contexto do filme, assim. Mas eu não consideraria um filme de ação, não. É, a lista sempre é polêmica, né? Os 5 primeiros aí, Cidade de Deus ficou em 6º, em primeiro lugar ficou Apocalipse Sinal, em 2º ficou Intriga Internacional, em 3º Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, Meu Ódio Será Sua Herança em 4º, e Amargo Pesadelo em 5º. Confesso que Amargo Pesadelo eu nunca nem ouvi falar. Também não. E te digo mais, Apocalipse Sinal vai bombar em 2012, hein? Aí sim vai ser Now, né, cara? Ó, e uma ocorrência bizarra que eu recebi hoje pelo MSN, cara. Veja a notícia que circulou hoje. Homem tenta assaltar ônibus com banana e é preso em Betim, Minas Gerais. Puta que pariu. Mole, cara. Se fosse nigeriano, nem precisava da banana, né, cara, pra saltar. Porra, pelo menos esse aí não roubou o vibrador da namorada, vocês estão lembrados daquele cara lá? Sim, cara, tá louco, cara. Aquela lista dos 10 tentativas de roubos hilárias é impressionante, cara. A do cara que se escondeu quando foi assaltar a casa, se escondeu pra... quando eles chegaram e o pai da família contou a piada, o cara riu e... o cara se matou de rir da piada e foi preso, cara. Puta, cara. Não, mas essa lista que vocês estão... É a lista que o Zé botou hoje aí no sexta-feira, né? Porra, mas pra mim a pior foi o do retroprojetor, cara. Os caras, puta que pariu, os caras foram assaltar uma casa e fizeram máscara desenhando com caneta de retroprojetor no rosto a máscara, cara. Dois jegues de merda, puta que pariu. É isso aí, pessoal. Com merda ou sem merda, piorando ou melhorando, estamos aí novamente. Nosso blog agora com o seu visual quase igual, mas com algumas firuladas legais. Espero que o pessoal já acompanhe o Areva, tenha curtido. Continuem acessando aí www.uareva.com. Mandem e-mails para contato@uareva.com e tudo mais. Deixa eu falar rapidinho aí do que a gente comentou, do que o Renver pediu um tutorial ali de mandar os posts pro Areva. Queria aproveitar para falar pros leitores. Gente, a gente não tá brincando. Vocês podem mandar que a gente publica qualquer merda. Vocês não precisam se preocupar. Desde que vocês mandem um texto minimamente coerente e que tenha as imagens separadas do arquivo de Word, a gente publica, pode ser sobre qualquer coisa, vocês podem mandar que a gente publica, não precisam se preocupar. Desnecessário falar, porque eu acho que os leitores já viram que a gente publica qualquer merda mesmo. Não, é só pra deixar claro que, tipo, de repente eles acham, ah, mas é merda de panelinha, eles só publicam as merdas deles. Não, a gente publica qualquer merda de qualquer um, podem mandar, fiquem tranquilos. Não, cara, você não tá entendendo, eles sabem disso, eles que não querem mandar merda nenhuma pra gente. Como diz o Alex Matos, mandem. Que quanto mais vocês mandarem de posts, menos posts a gente tem que fazer e menos a gente tem que trabalhar. Isso aí, pessoal. Até o próximo. Areva! Oh my God, Peter, are you all right? Não, eu gosto de ouvir podcast enquanto eu tô escrevendo, cara. É estranho. Antes do Judão fazer entrevista com o Danilo Beirute, aliás... Ah, para com essa babaquice, cara. O cara já deu entrevista com um monte de gente, cara. Mas ele falou que ele gostou demais, cara, de ter participado do podcast, cara. Foi um dos melhores que ele já fez entrevista, cara. Nossa, assim, cara. É, ele é gente boa pra caralho, cara. Eu converso com ele direto agora no MSN. Ele volta e meio bate papo com ele lá. É, né? Ele é gente boa mesmo, cara. Gente boa mesmo. E não, o Cadu também, é gente boa. Tipo, a gente falando do outro convidado, né? Não, não. Pá, mas o Danilo é muito legal. Eu puxei o papo pra ele poder ter uma ideia de um podcast, pô. Sim, o Cadu, sim. Valeu a participação aí, viu, cara? Obrigadão. Ah, valeu mesmo, achei que o papo foi bem, bem bacana, assim. Foi bacana. É que o tema é muito amplo, né? E você não chega a conclusão nenhuma, né? Mas é bom a gente levantar essas questões aí, de repente, nos comentários lá depois, o pessoal vai falando o que acha e tal. É... Daqui a dezembro a gente volta e faz um podcast, vai estar na mesma.